Divaldo Alves. Há mais de duas décadas, fazendo a festa do povo no estado do Pará. Divaldo na Praia da Fazenda, hoje é Bahamas, abertura do verão. Esse é o maestro DJ Divaldo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Chama a galera e vem curtir hoje. Você, o meu coração querer. Bora, fuxiqueira, vai. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Pra começar! Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, ai, não vai ser neném. Eu tô com saudade. Aquela sentada. Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, chama, bota neném. Bota bebê. E aí, Ju? Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo. Sempre o nome de Rodrigo Marques. Representa aqui em Ibina, região nordeste paraense. Loja Free Store, André Assunção. E a marca Free, o futuro é agora. Salão do Chino em Curuçá. Alex da Panificadora Vitória na Vila dos Cabanos. Já me envolvi com outras, mas não. Evaldo da Duque Golden na Ilha Trambioga. Aquele abraço só você. Cantinho da Né. Aquele beijo só você que tem. Monanza Esportes. Eduardo Monanza, para Rodrigo Patrocínio. Eu tô com saudade. Só vocês. Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê. Pra começar, né? Eu tô com saudade. Baixando o Bahamas, ô. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai. Vai, vai. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. E a gente já deseja um feliz verão a todos vocês. Você, e vão curtir Bacarena e região. Desculpa, pá. Fabinha, logo eu, sempre com a gente. Obrigado a essa equipe, realmente representa uma aula. Só me escute. Logo eu, sempre no apoio. Sempre no apoio. Saudade tem nome, sou eu. Teu coração ainda é teu. Se tu ainda não. Tira o mix. Alto Peças Belém. Tem como eu voltar pra você? Voltar pra você. Volta logo, mano. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta logo, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. Se é o DJ, tu sabe que é hit. Falar com você, desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. E aí, Valdeci, tudo pronto aí, Valdeci? Vai, deixa tudo perfeito. Até 6 da manhã. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não perceber, fala pra ela. Vem como eu voltar pra você. Volta, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem como eu volto pra você. Volta! Vem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. A família logo eu que veio. Comigo, bebê. Tu matou nas chuva hoje. Tá vendo aí, ela já tá falando. Que tá com saudade, tá me... É a abertura do verão aqui no Bahamas. Daqui a pouco... Praia da Fazendinha, o Valdo, tô começando o show. Sabe que sou louco e sem... Te puxa pra cá, meu irmão. Maestro DJ Valdo Alves. Daqui a pouquinho tem um show, viu? Eu mando logo a localidade. Uma tonelada de fogos. Hoje vai ter festa no... Quem tem um esquema preferido vai cantar comigo. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Por quê? Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do rapaz. E o chão cê fez. de CD pra tocar. Estourado. DJ. Na arena da tia amiga. DJ Ives, no piseiro apaixonado. O meu parceiro gordo também. Vai. Oi, tá vendo aí? Ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá aí. Homem pra representar o gordo, meu irmão. Sabe que eu sou louco e sei. Sexta-feira. O cara realmente pagou todas pra gente. Narina da tia amiga, viu? Manda logo a localidade. E hoje ele trouxe o chefão. Hoje vai ter festa no colchão. Bora, Gurgiva! Na cidade inteira pra ficar comigo. Por quê? Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Fabinho Alagoê! Aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo. Chama na pressão. É o piseiro funk do DJ. É o medley mais estourado do forró. Começando no Bahama. Vai de novinho, jagoso. Gostoso e seu chamar vem de novo. Vai de novinho, jagoso. Gostoso e seu chamar vem de novo. Volume, vai. Gosta só. Amigo Kennedy do Padre Trime Tudo de Castanhão. Obrigado, Kennedy. Um abraço do Valdo. Ele vai tocar em Salina. Só vocês agora. E só cateca no vapor, vai. Enjoado aqui do meu lado. Aquece tudo. Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel. Quem coloca chifre. Fabinha, logo eu aqui com a gente, obrigado. Vem falar de mim, não vem falar de mim. É muito chope, logo eu pra não beber. Se sentir infeliz, então não vem falar de mim. Não vem falar de mim, cara. Maestro DJ Valdo Alves. Bora começar! Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é? Bora, Danizinha, vem comigo. Você novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô O nome dele é Rodrigo Patrocínio. Me diz. A Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você acaba... E o aniversário dele vai ser em outubro. Pode não. Tem o maestro Valdo Alves. Prepara tudo, Rodrigo. Senta, Danizinha, mais um. Sem parar mesmo. Chama o pior DJ MC Dani. Que mistura louca. Abertura do verão 2021. Novinha, paz, é bom tempo que eu tô aqui. Aqui no Bahamas, vai. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Aí conhece. Será que é hoje que eu... Meu cabeludo. Você novinha, faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas... Pra mim, logo eu já falaram que só vão depois da última. Tô tarado e doido. Galera, tá aqui frente a frente com o Valdo mais uma vez. Olha que o DJ pega... Senta, Danizinha. Você acaba um macete, só não pode se apaixonar. Pode não. Danizinha tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você acaba um macete, só segura, não segura, se apaixonar. Senta, menina, vem, vai sentando. Senta, Danizinha, abraça com muito carinho. Eduardo Bonanza. Bonanza Esportes. A nossa capital Belém do Pará. E o maestro Valdo Alves do Vanguard vai começando aqui no Bahamas pra você. Só pra começar. começar! Maestro DJ Valdo Alves! Bora se ligando! Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro no seu olhar. Movimenta tudo, gatinha! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. E o buraquê tá movimentando tudo também. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. Bora, buraquê! Se representa o Val. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Até porque por aqui é a abertura do verão 2021. Vai, que o mês de julho seja repleto de muita paz, muita saúde, festa, energia positiva. Quero ver você dançar pra mim. Pra todos aqui de Barcarena e região. Nossa, tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. Rebola, minha amiga. Graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Pode gravar aquele vídeo pra colocar aí nos aplicativos, nas redes sociais. Movimento. Dois passos pra lá e pra cá. Pra quem vai dançar na frente dos paredões também, ó. Esbarro no seu. Empresário Kennedy agora é vencedor. Ela tá, tá movimentando, tá, tá. Ela tá movimentando aqui, ó. Tá, tá, tá movimentando. Aqui no Bahama! E ela tá. Essa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Bora pro giro que para consagrou. Começando mais o show, começando mais o show. Bora, Gordo do Poço! Bora tremer! E a família logo eu! Toma batidão, toma batidão, toma batidão! Enquanto o som do paredão toca, eu gasto seu batom de cereja. Eu bebo! Sendo por aqui é o homem do choque eletrônico. Eu bebo cerveja. Bota o Duco Poço. Foi, acabou a água, toma banho de leite. Foi, acabou a água, toma banho de leite. Toma, toma, toma. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente. Aquece tudo, tudo, tudo. Foi, acabou a água, toma banho de leite. Foi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Silvinho preparando pro espetáculo. Bebê tipo cara de mal e todo tralhudo. Na bloco o fuzil sempre tá esperto que eu vou. Então respeita aí que o Júnior Salles é terminado. Ela vai sarrar nas pecas com o fuzil atravessado. Os primos do Vanguard, obrigado. Fuzil atravessado. A todos da conveniência, BBB também, de Vista Alegre do Pará. Respeita aí que o Júnior Salles. Biazinho, Bidel, a Bruna. Com o fuzil atravessado. O Bruno também. Sarra, e aí, Bruninho dos Malas. Tô chegando por aí. Fuzil atravessado. É bagulho doido, meu irmão. Depois joga tudo! Silvino do Verdão! E a família Fuxiqueira também! Olha a Fuxiqueira, tá furiosa! Olha. Bora, Val! Põe no máximo, Val! Ela já tá embrasada pro cheirinho da Loló! Ela já tá embrasada! E o patrocínio! Arnaldinho! Rodrigo! Arnaldinho aperta! Seguidor do maestro! Eu toma, toma, toma! Logo eu, daqui a pouquinho tem um show. É completo! Já temos cartela de bingo à venda, gente. Chega pro Bahamas que hoje vai até 6 da manhã. Arena da Tia Minga. Todo mundo veio aqui comigo. Aquecendo! Açougue do Nenque Moaná. O meu parceiro também, Arildo do Jogue. A Kelly, Casa do Vini Variedade. Na cidade de Bagre, no Marajó. Voz pro Nino. Site Melo de Belém, Melo de Pará, canal Master CD de YouTube, Melo de Brasil, Giovana CD de Maracanã. Bora tocar! Pablo Escobar. Joga a mão pra cima aí. E aí, meu parceiro louco? O homem do Marajó agora. Olha por aqui, ele veio direto. Direto de Ponta de Pedras, viu? Ele só veio porque o Valdo tá tocando aqui em Fazendinha. Detalhe que ele veio com 3 sacas de dinheiro pra gastar. Bora esquentar! Vamos esquentar essa festa de DJ. Bora! Vamos esquentar essa festa. É no Bahama. Vamos esquentar essa festa de DJ. Vamos esquentar. Ela vem pro rock doido, vem, vem. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã. Liga... Quem tem um esquema preferido aí? Ela roda a cidade inteira, fica comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Alô, família, logo eu. Eu sou seu esquema preferido. Logo eu pra não beber, viu? Ela dispensa a balada, as amigas, ela fica comigo. Eu sou seu esquema preferido. Paulo da Vanta, que fim, hein? É nesse sábado, em Nazaré do Tijon. Professor Max, toda a família Dila. Prepara tudo, Max. Rock e Saúde! Por aqui. Como é que nós estamos, né? Olha essa dupla hoje aqui, frente a frente com o Val. Tá passando por aqui, o Magrão movimentando tudo. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Sabe por quê? Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai entender. Na batida! E a família logo eu já falaram que só vou depois da música, viu? É muita pressão no Bahama! Ela subiu, desceu, subiu. Ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Gatinha safadinha, o ritmo é meu grau. Novinha, o bagulho é doido e eu vou falar pra tu. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Olha só, vem cá, gatinha, escuta o meu papo. O DJ pega bolado. Muita pressão, o DJ pega bolado, bota tudo de frangaçado. O DJ pega bolado, bota tudo de frangaçado. Tá começando! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Sabe por quê? Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu só assim, boto minha vida em perigo. Eu só assim, boto minha vida. E aí, gordo? Com dinheiro, com a agiota. O homem do ramal do cupuaçu. Tinha de pagar, eu pago a xixi. Vai, vai. Ou ele me ama, ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Bora, família, logo eu, bora cantar. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer, mas eu consigo. É só me ligar, que a pena fica bamba. O nome dele é Rodrigo Patrocínio. Só pra você me ligar, ah, ah, e eu vou correndo te encontrar. Só pra você me ligar. E prepara o aniversário do homem, viu? Ah, e eu vou correndo te encontrar. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso. Fala, bonita! Gostosa, você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua chanchada. Rebole, chora, rebole, chora, rebole, chora, rebole, chora. Gostosa, de quatro na tua cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo. E aí, Silvinho? Gostosa, de quatro na tua cama, gritando bota, pedindo. Esse verdão é uma loucura, viu, meu irmão? Botando tudo, botando tudo. Bora na contagem logo eu! Um, dois, três! Lá vai pegar fogo. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. O quê? A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. E na batida, na batida, na batida. Mas é muito tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Ficando tarado. É só pegar a gelada e tomando todas as linhas. Pesadelo. Verdão Pesadelo. É o Verdão Pesadelo. Só pra começar, pra começar. Vai, moleque doida, vai. Vai, moleque doida, vai, moleque doida. Vai, moleque doida, vai, moleque doida, vai. Vai, moleque doida, vai, moleque doida, vai. Bora por aqui. Se acionar a tropa, vai rolar. O amigo magrão quer ser moleque doido hoje. Ele já falou que não tem hora pra chegar em casa. Vai rolar resenha, todo sigilo, todo esquema. Se bater bailão, se bater festinha. Eita, magrão! Não vai perder a linha. Na onda do doce, mexe pra lançar. Na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo. Desgostoso. O magrão vai chegar na casa dele caçando pato, meu irmão. O pato, pega o pato, vem, vem, vem. Aí eu vou te contar. Vai, fogo, fogo. Aquecendo, aquecendo. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Põe o mãozinho pra cima e grita. Do cupuaçu. Eu quero saber se tem alguém do Paysandu aí. Tem, tem, tem. Quem é do Paysandu da Mavaia no Clube do Remo aí que eu quero ouvir. E quem é do Remo da Mavaia no Paysandu? Começando! É fula na dona de casa, rua cada sul, quero cachorrada. Bora por aqui, chega aí. Bora, garoto! Sai, sai, sai, sai. Sai, sai da minha frente. Vai, mano. Rodrigo Patrocínio. Estamos aqui na Praia de Fazendinha. Em Bacari. Sebinome de Bonanza Esportes. A jogada certa é dinheiro na hora. O nosso parceiro Eduardo Bonanza e toda a equipe Bonanza. Com o maestro. Vai, vai. Faz a pose, faz. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Faz, a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando. Faz a pose. Olha o flash. Magrão! Tá me fazendo a posição, jogando assim, atacando o titã enquanto eu aperto o fim. Bora promoção do meu verdão. Pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose! Bora que o maestro tá tocando, tá tocando! Foguete não tem ré, foguete não tem ré. Foguete não tem ré, foguete não tem ré. O Val Alves tá tocando! Quando o Ivo vai te levar pro céu. Se liga aí! Tirando onda, tomando Jack de mel. Tirando onda, tomando Jack de mel. Bora, Gordo Cupuaçu hoje! Onda, tomando. O look da Duke Golden! Tirando onda. É do meu parceiro Eval da Duke Golden! Tira. Da ilha Trambioca aí, meu amor! Não funcionário. O chefão, o cara que representa Arena da Tia Minha aqui do meu lado. Patrão não funcionário e foguete. E o Val? Só uso Duke Golden, tu sabe como é. Cala, calada da noite, na calada da noite. Só uso Duke Golden. Duke Golden, o patinho que explodiu. Calada da noite, na calada da noite. O Evaldo na ilha também, ó. Bora, Evaldo. Assina a pressão. Oh, você, o meu coração querer. Já me ouvi por outras, mas não consigo te esquecer. Fala pra ela, fala. Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota o bebê, bota o neném, se não for você. Canta comigo, eu! Tô puxando aquela sentada! Aquela sentadinha que tu tem. Bota o bebê, Alô, garçom, um balde. Um balde de escola aqui, rapidinho, na mesa do Magrão. E do Poraquê, alô, garçom. É o paredão rock sound, meu irmão. Paredão rock sound, pressão do som de Curuçá. Paredão rock sound, pressão do som de Curuçá. Essa, meu parceiro Paulo da Van. Angélica. Paredão rock sound. Toda a família do Curuçá. O nosso. Comecei bem cedo e não tem hora pra parar. Paredão rock sound. Você tá ousada pra fazer muito barulho. A Tani Silva também, equipe logo eu. Obrigado, Tani. Chamei o Paulo da Van. Hoje a festa vai ser completa junto da primeira dama. Professora Angélica no paredão rock sound. Mano Patrick na parada. E sábado é Nazaré do Tijuca, Max, prepara tudo, viu? Quando o pitbull te segura aí. O macho tá chegando até que fim no Rock Set. Guerreiros da TF, pega a tua equipe, pode vir pra cá. Pega aí, ser pesado, meu irmão. Vem pra cá, no paredão rock, salve, vou endoidar em Curuçá. No paredão rock, salve, vou endoidar. Um pouco de romance agora, gente, vamos lá. When your legs don't work like they used to before. Olha aí, amor, mano. Te arruma. Vamos pra Atalaia. Atalaia. Bota lá, é. Em Salinas, é muito longe. Bora aqui pra Caripi mesmo. Não, melhor, bora pra Fazendinha. Bora pra Fazendinha. Ah, tá lá, é o caralho. Eu vou pro curso na Austrália. Música da mulher sincera, ó. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou meu amigo. Toma na pressão! Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, magrinha mais rosa, xereca, ponta, ela já manda mal. Pede atenção pra pirança, pra... Explode no Bahama! No camarote, camarote, camarote, camarote. Alô, garçom! Cerveja aqui! No balde do Poraquê, traz umas 5, garçom! Não deixa faltar! Bora, meu irmão! Férias de verão é rave no baile do Tose. Droga aí, hoje... Começando o mês de junho! Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. E a família logo eu, vai no clima! É o CD pra essa equipe que vai endoidar no verão com o Valdo, meu irmão! Tô louca de lanta. E o que, minha filha? Que minha puta balança, tô louca de lanta. Chama, ó, que minha puta balança aí. Bora, Silvino! Morre em Vegas. Um pacote meu, um teu. Bora, Silvino, bora começar. É, amor, o que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra... Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. Só quem é responsa, quero ver. Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Dá-lhe sal, dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. E aí, Gordo? Homem do ramal do Cupuaçu, representante do Maestro Valdo Alves. Esse tem moral com a gente. Vai curtir mais um CD com a marca do Maestro. Sempre em nome de Everton Designs, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Giovana CDs de Maracanã. Explode o bagulho. Toma, toma, toma, toma, toma. E dá lição, dá lição. Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro. Então fogo no parquinho, quando ela virou puteiro. DJ Mike. Tá tudo ao vivo, Magrão. Vai ser show. Deixa comigo por aqui. Música de quem ficou. ficou solteiro logo no mês de julho, no verão, quem ficou solteiro vai cantar. Pra quem terminou, se tu não aguenta viver solteiro. O gordo gosta, meu irmão. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu. Terminou na quarta. Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo disso. Ah, o cara começou na quinta-feira, né? Chamei meus amigos, que chamam as amigas, passou um videozinho pra vocês. E foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Joga tudo pra cima e chama, chama ela! Chama! Chama ela que ela vem, vem, vem, vem, vem! Chama ela que ela! Bora, magrão! Esse é o DJ Bob! Bora, bebê! Parece que nem fala, parece que dá ideia. Novinho, conquistador, conquista eu e minha xereca. Pressão pra todo lado! AK-47 é o porte do chefão. E o brasileiro arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Mata dois minutos. Vamos bater dentro! E se tu brotar no mantel, é só socadão. E a fuxiqueira tá furiosa por ali, meu irmão. As piranha trepa mais a Glock não. E aí, Jô? É só sucatão. Só botar dó, sucatão, empurradão. Colocadão na buceta com raiva. Só botar dó, sucatão, empurradão. Colocadão na buceta com raiva. Empurra, empurra. Esse é bem minha. Bota nela. Bota nela, fica de pé. Empurra, empurra. Bota nela. Bota nela. Ô, amigo, patrocina, meu Deus. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue sua selvagem. Família, logo eu, vai. Só toque, toque, toque, toque, toque, toque. Toma batidão! Tá tudo ao vivo no Bahamas hoje! Pra você curtir! Pra você se embriagar! Maestro DJ Valdo Alves! O patrocinador da equipe, logo eu! Ele veio hoje! Meu parceiro Valdeci, o rei do filhote! Bora, Valdeci! Esse Valdeci quer ser moleque doido! A gente terminou e ela tá castigando. Todo mundo perigozinho rebolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. Quem sabe canta! Minha galega, minha galega. Volta pro colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja. Vocês! Minha galega, minha galega. Volta, volta! Eu disse, volta pro colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja. Explodiu no Bahama! Eu vou falar que não. Cabelo cacheado, da cor do pecador. Hoje eu acordei meio bolado. Minha ringue estou no quarto, olhando o seu retrato. Alô, pega tua gelada! Beijos e abraços, carícias e amassos. Sem medo, tenho que contar um relato. Na descalador, dentro do carro. Tô vendo que tô só doido, só tocando baixo. De lado, mano, de quarto. Vai a noite, você tá curado, mama. Galo show! De lado, o gel! De quarto, é pra deixar me pai te dar naquele piado. E aí, chefão? Ai, ai, ai, amor. Desde que te olhei, ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel do que te convejou. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber desde um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero comigo. Tu me Magrão. Ele e o meu parceiro por aqui é também o homem do choque do amor. É com a menor. Na sala, no chão me deito. E a cabeça, Magrão? A cabeça não para, solidão me ampara, querendo brincar comigo. Rindo da minha. Brevemente, o lançamento da carreta fazendo a Dalgisa, né? Não. 5.6. Não vou. É. Onde é esse tema bater o grave? Tudo mudou. Se prepara, chumbo trocado a mão. Quem sabe canta, mano? Porque eu mereço um recomeço. Tenho o direito de amar e ser feliz. E a família logo eu? Porque eu mereço. Olha, o rei do filhote falou que só vai depois da última, viu? Quero fazer tudo que eu sempre quis. É o patrocinador oficial. Porque eu mereço. Merece o quê, mané? Fala pra mim, fala pra mim. Amar e ser feliz. O DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Curuçá. Aqui no Bahamas hoje. Não quero mais nada, o teu carinho. Maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá, Valdo. Eu sempre pensei. Bora, Rodrigo, patrocínio. Reconheci o amor, mas só me enganei. E foi contigo que no fim. Você que não tem cartela de bingo, bingo do real, chega na portaria, pega a tua cartela. É mais de 10 mil reais em prêmios pra você hoje. Tenho certeza, amor, foi feita pra mim. Toda certeza. Curtir logo eu! Quem duvida, amor, escuta, é só mim. Logo eu! É a certeza que eu fui feito pra ti. Canto pra ela, a minha princesa, você foi feito pra mim. Não vá duvidar, ninguém duvida. Amor, agora é só tu e eu, para sempre. Mais cerveja aqui no balde do Magrão e do Puraquê, bora garçom! Meu raio de sol na beira do mar segurou minha mão na luz do luar. Ah, sorrindo, você me disse calma. Eu vim pra sarar sua alma e o seu coração vai ser feliz. Feliz, te olhando, eu disse: acredito, não me faz sofrer. O amigo Anderson, menino, o homem da Bonança Esporte, sempre curtindo nosso CD ao vivo. E aí, Anderson, obrigado, viu, meu irmão? Família aí, Bonança Esporte. Começando. Dá um gole na cerveja e canta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Oh, Do que

tô sozinho. No piseiro apaixonado. Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, que chamam as amigas. Mas essa tá estourada, hein? Pra você se arrepender. Oi. Aí foi só um stories com o paredão ligado e as garrafas de gin. Bora, família, já já tem o terceiro prêmio do bingo. Você indo em cartela de bingo, é só comprar sua cartela aí na portaria, tá bom? Paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só o stories e quando tu me lastou. Olha o chefão caqueado dele, aí colher. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh, o Vinícius não estou. Raíssa rodada e Natan se estoura de vez, mas tô só de parecim. Pra quem terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro, se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Terminou! Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei o Lestrano, que chamou as amigas, passou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories e quando tu viu as novinhas bateu saudade. Foi o quê? Foi o quê? Ai, ai, ai, foi só um stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories e no paredão AM Clube eu liguei pro Yazin. Yeah. Vai achando que é fácil. Pra você tomar uma agora. Conviver com a família logo eu que gosta muito. Esquecer um grande. Eles curtiram essa música com o Val na Arena do Bacuri, viu? Vai achando de boa trocar o meu beijo. Rodrigo, patrocínio! Essa tem história, Rodrigo! Quando a saudade. O gordo com o poço que gosta, hein? Vai chorar, vai beber. Pra tocar na fuxiqueira aqui também. Querendo voltar. Só vocês! Eu vou falar que não quero beijar sua boca. Falar que já. Eu vou falar que não quero beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando essa roupa. Mas em quatro paredes, um quarto escuro. Ainda temos cartela de bingo à venda, gente. Já já vai rolar o terceiro prêmio. Se você não tem cartela, oh, oh, oh. É só comprar aqui a produção. Oh, oh, oh. É o bingo do real. Oh, oh, pena que você tá indo embora. Tudo pronto, Silvinho? Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, chorei mundo pra gente. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai ver. Deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Essa vai tocar! Volta. E vai pra Luna Célia também, do Gross Fox. Então volta. Pancadão! Vamos tocar esse Gross Fox, estamos chegando lá, viu? Lá no Abade. Um abraço a toda a família aí. Bora, Dona Célia! Eu te peço, então volta. Te peço. Ao Fox representa. Te peço, então volta. Isso é vida. Bora, família, após essa aqui tem um bingo. É o terceiro prêmio, viu? Bora, bebê! Você pode me ouvir. Tenho... Alô, Picoca! Dá um chega rapidinho aqui. Faz tempo quero falar com você. Yeah, yeah. Desculpe aparecer assim. Não quero atrapalhar. Só me escute. Pega Silvinho, Deus seja agora, viu? Música Pai d'Égua. Saudade tem nome. É o cara já puxa ela pelo cangote assim. O coração ainda é. Se tu ainda não percebeu. Fala pra ela, fala. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo. Fala pra ela. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. Tudo pronto aí, índio? Viado DJ, tu já sabe que é hit. Bora preparar pro bingo! Carro de ostentação, tamo junto! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo que Pipoca fala com você. Alô, Pipoca do Baixo Passo Verde. Assim, não. Alô, Pipoca. Então chega rapidinho, Pipoca. Só me escute, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Se tu ainda não me esqueceu. E tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta logo. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Oi, Paula. Eu volto pra você. Com... Nossa amiga Fran, patroa do Silvinho. Volta a primeiríssima. Comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. A minha logo eu. E já foi a primeira parte do CD de hoje. Já tem a segunda. Pra tocar, Rodrigo Patrocínio. Romance Esporte! A jogada certa. Isso é vida, isso é... Pagando na hora. Eduardo Bonanza e toda a família. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Absoluto.